organizações não governamentais, aí, né, nessas conferências, ela perguntou a várias pessoas e ela nunca teve resposta. Ela não sabe a resposta, mas nós sabemos a resposta. Não chega. Esse dinheiro todo chega a essas organizações não governamentais para uma redução da população. Se todo um trabalho de direitos sexuais tiver um efeito contrário do que eles imaginam, um aumento do número de filhos, esse recurso externo vai parar de chegar. Tá? Eu tinha colocado esse slide porque eu ia debater com uma delas, mas infelizmente na última hora ela não foi, mas ficou aí no slide. Pode passar o próximo. Vocês estão vendo esse aqui? O mapa mundo, tá? Se vocês deram uma olhadinha ali, os Estados Unidos e o Canadá estão em branco. Aí depois a gente pega a Europa, está tudo em branco. A Áustria está tudo em branco. Mas olha a região da América Latina, África, cheio de quadradinho. Esses quadradinhos foram 807 videolaparoscópios com a intenção de esterilizar essa população. Tá? Esses vídeos da laparoscópio vieram de graça para o Brasil, foram 8, tá? Mas eles só tinham a finalidade de esterilizar. Hoje a gente sabe um monte de cirurgias videolaparoscópicas que são feitas, mas cada cirurgia dessa precisa de uma ponta diferente e essa ponta não existia nesses videolaparoscópios, só tinha uma ponta específica que conseguia que a gente pegasse a trompa e esterilizasse. Não tinha outra finalidade. Tá? Então, uma organização, que foi a organização Rockefeller, mandou para o mundo 807 desses aparelhos com essa finalidade. Pode passar o próximo. Hoje, esse gráfico aí, nós estamos vendo três populações, que é a projeção para a população mundial em 2300 feito pela ONU. Tá? Então, a primeira projeção é, sem controle populacional, nós vamos ter 36, um número eu sei que vocês não estão vendo, mas é 36 bilhões de habitantes. E a ONU acha isso um caos mundial. A segunda projeção é, persistindo o controle de natalidade como está hoje, nós chegaríamos em 2300 com 9 milhões de habitantes, um pouco mais do que nós temos hoje, e que a ONU também não acha um número adequado da população. E a projeção que eles acham ideal são 2 bilhões e 300 milhões de habitantes, ou seja, um terço da população de hoje, a população mundial de hoje. Tá? Mas ela trabalha com esses 2 bilhões e 300 de população mundial, mas trabalha com 600 milhões para os Estados Unidos e Europa, ou seja, a população americana.